O dia 9 de dezembro na história, 1967, Nicolae Ceaușescu tornou-se presidente da Romênia. Seu governo foi marcado pela repressão e morte de oposicionistas. 1982, o piloto Ayrton Senna entrou para a Fórmula 1, assinando um contrato com a equipe Toleman. 1987, o Peru entrou em luto pela morte de 16 jogadores e do técnico do time de futebol Alianza. O avião no qual viajavam caiu perto de Lima, capital do país. 1987 começou a primeira Intifada, o levante palestino contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Os palestinos queimaram pneus nas ruas e atiraram pedras e coquetéis Molotov contra as forças de Israel. 1988. Depois de 22 horas, acabou a primeira operação de transplante de fígado com um doador vivo no Brasil. 1990. Lech Walesa, ex-líder sindical polonês, venceu as eleições presidenciais de seu país. 1992. O príncipe Charles da Inglaterra e a princesa Diana anunciaram o fim do casamento. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.